Servidores federais realizaram manifestação no início da manhã de quarta-feira na cabeceira brasileira da Ponte da Amizade, entre Foz do Iguaçu e Cidade do Leste. Cerca de 200 servidores estiveram no ato público, intitulado Servidores Federais Unidos contra a Falta de Investimentos e Descaso na Região de Fronteira. A presidente nacional do Sindreceita, Silvia Alencar, esteve na manifestação feita em Foz do Iguaçu e comentou a atual situação das fronteiras nacionais. Hoje nós temos uma evasão muito grande de servidores, o nosso efetivo é muito baixo nas fronteiras e a gente pretende que esses servidores tenham um estímulo a mais para se fixar nas fronteiras. Nós precisamos ter nossas fronteiras fortalecidas e mantidas com um número maior de servidores. Grandes crimes do país são voltados muito pelo fornecimento e o abastecimento do nosso país com armas e drogas e produtos piratas. E essa evasão de servidores das fronteiras, deixando as fronteiras totalmente abertas, cada vez mais beneficia o crime organizado. A principal reivindicação, além de melhores condições de trabalho e aumento dos efetivos, é chamar a atenção do governo para todas as fronteiras do país e o cumprimento da lei que institui o adicional de fronteira, que foi aprovada em outubro de 2013 e regulamenta o valor de R$ 91,00 por dia de trabalho na área fronteiriça. No final da manifestação, os servidores inauguraram no início da Ponte da Amizade o indenizômetro, painel que marca os dias em que o adicional de fronteira não foi pago. Thaís Montenegro para a CBN Foz.